Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta quinta-feira, 22 de agosto, em segunda discussão, o projeto de lei 1857 de 2012, que garante trânsito livre por propriedades privadas que sejam acesso a locais de interesse para visitação pública, como montanhas, praias, rios, cachoeiras, cavernas e etc. O texto, assinado pelo deputado Bernardo Rossi, do PMDB, explica que a autorização aplica-se apenas aos locais já tradicionalmente utilizados como rota de acesso. Rossi disse que a intenção é resguardar a prática de montanhismo e turismo de aventura ou ecológico no estado. A delimitação de novos caminhos deverá ser estabelecida pelo órgão ambiental do município ou estadual. Reportagem Ronaldo Ribeiro.